Quando chega o dia dos pais, chega também a dúvida de qual presente comprar. A Saraiva tem uma imensa variedade de produtos para todos os tipos de pai. Lá você encontra os melhores lançamentos de CDs, DVDs, livros e Blu-rays. Seja para aquele paizão roqueiro... Valeu, filhão! Para o pai intelectual... Muito obrigado, meu filho. Estou lisonjeado. Para o pai boleiro... Valeu, meu peixe! Ou para o pai sertanejo... Ô, presentinho bom! Obrigado, viu? Saraiva Flamboyant. Presentes para todos os tipos de pais.